nosso povo índio, sobre as roças mortas de aipim. Dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benim. A romã, a tribo a procura, o caldo da cultura, o cauim. A quermesse, curso, a bienal, a escultura, hosana nas alturas, anjos no céu de Berlim. Rosa, bomba, maca, ossos do ofici, curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de aipim. Dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benim. Anatana.